me teste, não teste minha calma. Calma. Eu sou suave, só que tem um limite. Limite. Entra no meu caminho que eu viro seu karma. Seu karma. Isso não é videogame, não é GTA V. Eu vou ser seu karma, eu vou ser seu karma. Eu vou ser seu karma, eu vou ser seu karma. Eu vou ser seu karma, eu vou ser seu karma. Eu vou ser seu karma, eu vou ser seu karma. Quer acabar comigo, eu sei o motivo. O sonho do fraco é te ver caído, porque a vida dele é um lixo. Os números sobem, eles estão deprimidos. Ó, tão deprimido. O esforço te paga, a inveja te mata. É só um aviso. Yeah, quer acabar comigo, eu sei o motivo. Tô fazendo dinheiro, dinheiro vivo. Dinheiro vivo, comprei o carro à vista, o momento foi lindo. Um preto saindo da concessionária de Mitsubishi e os queixos caindo. Eu vou ser seu karma, eu vou ser seu karma. Tem uns caras que acham que podem falar o que quiser. Eu vou ser seu karma. Que são intocáveis e que tudo fica na internet. Eu vou ser seu karma. Só que é na rua que a gente vê realmente qual é. Eu vou ser seu karma. Tu é só um personagem, uma fraude, um dublê qualquer. Eu vou ser seu karma. Quem nunca errou, vem aqui na minha frente e taca uma pedra. Eu vou ser seu karma. Chega a ser engraçado, ele só espera uma brecha. Eu vou ser seu karma. Não é novidade que incomoda um preto com sucesso. Mais de 90% das vezes o hater é um branco de classe média. Karma é como um bumerangue, se planta discórdia vai colher sangue. Se planta inveja, olhão, pode ter certeza que teu sucesso tá distante. Quem planta preguiça não colhe nada, quem rouba o povo o diabo aplaude. Quem mente muito vive uma farsa, nunca vai ter algo de verdade. Quem não é humilde uma hora cai, vai lembrar de todos que desprezou. Quer ser ignorante, arrogante, então vai depois, só não diz que ninguém avisou. Continue achando que é só uma crença, que você não atrai o que faz, que você não atrai o que fala, até a hora que o karma vem te buscar. Irmão, não me teste, não teste minha calma. Calma. Eu sou suave, só que tem um limite. Limite. Entra no meu caminho que eu viro seu karma. Seu karma. Isso não é videogame, não é GTA V. Cinco. Eu vou ser seu karma, eu vou ser seu karma. Eu vou ser seu karma, eu vou ser seu karma. Eu vou ser seu karma, eu vou ser seu karma. Eu vou ser seu karma, eu vou ser seu karma. Você não é intocável, o karma é inevitável. Você não é intocável, o karma é inevitável. Você não é intocável, o karma é inevitável. Você não é intocável, o karma é inevitável.